nós dois. Vai ser assim. Não vou ficar passando a página da história. Quebrar cabeça me buscando na memória. Um sonho antigo que ainda molha o meu olhar. E assim que eu vou vivendo, te ganhando e te perdendo. Na emoção ainda te amo, na razão tô te esquecendo. E essa dúvida que fere, cada vez aumenta mais. Só um barco naufragando, sem poder voltar no cais. de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Essa é a melhor Araripina FM.